Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir desse chove não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e borda comigo. Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer meu coração tremer. Saber que meu ponto fraco é você. Com vocês, Matheus Gama! Fala, calma, Matheus! Tava pronto pra virar o jogo. Você vem com esse jogo e não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e borda comigo. Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer meu coração tremer. Quem gostou, levanta a mão na Litiane!